Salvador, tá 3663, no portal 5, pushback autoramento. 5, pátio principal, tô 3663. Ok. É, portão 5 no pátio principal. É, pátio principal. Sim, só autorizando o pushback, sim, professora, saco, 3663. Autorizado a decolagem pista 90, vento 1, no 5 BL 0779 e ajuste 10 no 8. Aliado e manter pistão no zero. Guadalha, 332, 7, 10, 9, 9, 332, identificação, deixe mantendo em vivo 060, 32 chegando mais. Guadalha, 0, pode vai, papo, tá presente? Salvador é 1 no olho, decimal 95. Decolados 1 no meia, controle no 208. 208. Chinelo 63, 12, decolado 90, vento 1 no 30 grau 079 e ajuste 1908. Horas e 15, alternando com 15. Ele é 3, 4, taxi via Patins e busca que espera torre 118 desse ano de 5, ajustando a 08, meu voo. Obrigado. Alfa Juliette, questão 07. Alfa Juliette, 07, voo 1891. Mili, e aguarde para agora, direto conquista. 10 milhas, 25, 9, 4, 7. Atingindo 50, 630. 630, você para 2 mil pés, última controladora 1-0 no 8, livre ali a Pepsi para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. 2018, Samará estabilizado, mas tu é 63 anos. Ô, Salvador, Sam 3663, ponte pé na próxima, bom dia. Sam 3663, autorizado a aliás e colapso com 90, certo? 150 graus 059, já deixou 909. A lei decola 103663. Sam 3304, chama o centro de sistema 288, apenas 260. 288, 260. 52. Mais um minuto, você está falando no sistema, mantém isso que aguarda a cópia. Sente, tem sua presença pra gente, por gentileza? Eu estou. 180. Eu vou decorar. Obrigado. Estabilizado no X-Ray 930. 360, complete a aproximação da LF, China 12, Salvador, 198, decimal, lá de 5. 1895, obrigado. China 6332, Zedona, desce para 2000 pés, altimetro 908, chave estabilizado no localizador ali, beleza. Zona, descendo para 2000 pés, camarada estabilizado no localizador, 6332. Certo, Zona, descendo para 2000 com 1200. 2000 com 1200, 6332. 3223, chame Recife em 288, apenas 260. 288-260, um abraço aí, bom trabalho. Salvador, tá 3663, bom dia. 3663, contato na terra da colégio, submanção de voo 340, posso cruzar 2000 pés, veleda. É, cruzando 2000 agora, então um pro de lenda, 3663. Então, confirme o nível, 340 direto? Correto. Obrigado. Correto, 340, 3663. 340. 6312, chame o centro Recife, frequência 2985, alternativa 2545. 2545, 6322, obrigado. Metro Responder, controle 10018. 6 Barreiro, vou falar no 10, 10, 10, 10, 10, 3858, autorização Curitiba. São 3859, Curitiba, nível 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor, Elefa, via Aperzulo 21. 5441 no transponder, controle 120, decimal 8. 360 para Curitiba, rota conforme, Aperzulo 21 na saída Arbor, Elefa, passando para 5441 e controle 208 da 3859. 3859, correction para posicionamento. Fora. Uno 630, solo 27, direito no 211. Direito no 211. Solo 630, livrou? Uno 630, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, 04. Alfa Juliette, 04. Felicidade, mano, pro de morte, mano? Pode. 1630, sempre reposicionado para o portão 03. 03. Estabilizou 6332. 32, complete a aproximação IS, chamatura de Salvador em 198, decimal 9. 29532. Oxené 62, me confirmando 6332, Oxené 6332. Livre posto, pistola 0, vento 1, 30 graus 079, ajuste 1098. Livre posto 190, essa minha presença. Salvador, bom dia, 3733, 20 leva cópia Congonhas. Confirme. Cópia, São Paulo, Congonhas, 3733. 3733, para Congonhas, autorizado nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Pesulo 1-0, Cubave, Pesulo 1-6 e conforme. 5461 no transponder, controle 120, decimal 8. 3330 para São Paulo, nível decolada 10, curva direita da Leda Mótica, Pesulo 10, prossegue via posse por base. 5461 no transponder e o controle é 1208. Direito no 211 no solo 32. 39. Solo 6332. expansão 8, pushback instrumento. Transição 08, 33. Hoje eu quero pushback, 33, 3733. Aguardando mesmo, obrigado, 3733. O 633, você utilizar o táxi até o portão 0? 633? Sim, não, o Xané é 633. Não, vai utilizar o táxi até o 0, né, 733, após a passagem da Vila Bianca e da Guarda, está autorizado o push, sem posto do táxi. Após a passagem do Vila Bianca, estamos autorizados, chamo o táxi 3733. Bom dia, Xené, 2-0, informação, quilo. 5-0, ótima identificação, desse 0050, chegada na Mari. 050, chegada na Mari, 6250. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, mesa motiva. Bianca Azul 1-0, Taubaté. 5460, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado 360, amplitude 10, de Taubaté. Decolaga 1-0, curva direita da El, mesa motiva. 5460, liberação 208. Correto, interno funcionamento. 3259, tá no 4, puxa vai estacionamento. 3259, 0, faça guarda para o puxa. Adriano, tá 3259. Pátio Índia, ponto de espera turno 1-1-8-2-1-95, registro na 0-8, Mongol 3-7-3-3. Pátio Índia, 2-9-5-2-1-3-7-3-3. Salvador, azul 2-7, ano 4, acionado, pronto para o táxi, QOB 5-1, autonomia 5 horas e 30, alterna Monte Plata. Após a passagem da TR da Azul retaguarda, está autorizado o pushback no transfer do táxi. Após a passagem da TR, está no push, acionamento da Azul táxi, está 3859. E decolar pistão no 0-21, 2-0 graus, 1-4 nós, o ajuste no 0-1-8. Autorizado, Daniel, e decolar pistão no 0-1-18, ajuste, tá 3-3-3. Decolagem da 17, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, via Upper 10, subase Upper 16 e conforme. 5466 transponder, controle 120, decimal 8. Leda Mótiva, Entre o cenário de táxi do Palácio Encontro, Rio 1-1-9-5, destino 95, destino 09, tomou voo. Voo 27, destino 4, pode ficar no zero, pronto. Voo 27 no 4, aliar e manter a destino 0. Ali, mantém, 27 no 4. Pronto, 27 no 4. 27 no 4, mantém alinhado, cabeceira 1-0. Mantendo. Azul 27 no 4, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 3, 9, ajuste no 0, no 8. Autorizado decolagem, 27 no 4. Direita via índice, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1-0-8, não vou. Índice, torre 295, obrigado, bom dia, da 3-8-9. Para o táxi, azul 2772, 9-3-B-4-8, 3-30, autonomia, alternando vitória. 2772, táxi via parte índice, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-8, não vou. Azul 27 no 4, decolado aos 49, controle 1208. 08, bom dia. Pare. Gente, tá livre de vir. Maravilha. O dia mais ou menos na proa de tato. Podemos na proa de tato? Proa de tato, para de tato, uma ação de 48. Obrigado. Aqui, por informação, a gente está com uma informação aqui, o topo dela, 2-0, em cima da posição Mário, ok? Presente, obrigado pela informação. Ask ATR, Azul Company, test. Behind the you, represent the push and time for contact. Okay, after the HS number 2, we're going to push back into the hotel. Push back 311. 160, na saída Momo. Para 160, na saída Momo, 27 no 4. 3859, a linha decola de imediato sem parada? Afirmo, da 3859. Autorizado, a linha decolar sem parada, 21.50 graus 1 no nós, o ajuste no 0 no 8, tá? 3859. Como é boa, Igor Chanel, uma milha marcada externa. 3859, a linha e decola sem parada. 74 transponder, controle 120, decimal 8. 3-2 autorizado, rota do Flamengo, decola 10, curva direita da Euleda Motiva, número 210, Taubaté. 5474, transponder, controle 9208, é o gol 2065, obrigado. 0065, resto, será posicionamento. Vamos lá, obrigado. 6, chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 25, 3325, obrigado, até mais. Tá, mantém o ponto de espera pronto. Azul 2772, mantém o ponto de espera da Nozé. Azul 2714, suba critério para 1 no Nozé. Confirmaram para 2714? Suba a critério para 1960. A critério para 1960. O gol 1648, pode descer a 2000? É, tu deixa para 2000 pés, o time transformador 1098, Liro Lias Express para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador, 1648. 2859, decolado 53, controle 1208. 208. Ocean 63 will run for taxi. We have 123 people on board. Galeão, 5 hours and 30. Tarver 360, 360. Signature 0018, good flight. India Alpha and then holding point 18, night flight. Ocean Atlantic 301, and a good day. Dois, sete, sete, dois. Alinhar e manter pistão zero. Mantém, 2772. Chanel 6259, direito no 211 no solo 1154. 211, 62, ponto zero. Do Mongelo 9098, sente da Kilo, autorização, galera. 0098, bom dia. Você está recebendo da El, ele é minha, minuto cópia. Gente, da El, ele aguardando o 9098. Fala, Chanel 6250, levanta. 6250, bom dia, Alfa Juliette, portão 02. Bom dia, Alfa Juliette 02, 2250. Ajuste no 08. Preciso decolagem Salvador Tower, good morning, Ocean Air 6311, host point of runway 10, ready. Ocean Air 6311, maintain host point runway 10. Maintaining holding point, runway 10, Ocean Air 6311. Galeão 360 autorizado. Decolagem da 10 curva à direita. Subida da Euleda, após voa direto Irumi. A perna vermelha 57 até Moço. 5476 transponder. Controle 120 decima 8. Autorizado Galeão 360. Decola 10 curva à direita após da Euleda, após Irumi. Até 98.7 Moço. Transponder 5476. Controle 1208, voo 9098. 9098, correto, sem parar posicionamento. Semana. 3-1-1, vai manter cabeceira, vai manter o ponto de espera da 1-0, devido ao aeronave que colou à frente, efetuando o perfil de saída conflitante, vai manter o nível inferior. Devido a motivo, o controle solicitou 5 minutos separado. Ok, holding point, runway 10, Ocean Air 6311. 48, complete cruz Marcelo, F, Xana Tula, Salvador, em 1-1-8, decimal, 95. 1-1-8-95, obrigado, irmão, igual na 64. Salvador, bom dia, Gol 1648, LF, pistão 0. Gol 1648, livre pouso, pistão 0, VT 150, VA 099, ajuste no 08. Confirma, já está avistando o campo? Ainda não, ainda não. Aguardando a avistar, o Gol 1648. Gente, então, aguarde a autorização de pouso, reporte visual com campo, Gol 1648. Ok, aguarda, informa, Gol 1648. Gente, correto. Afirmativo, desculpa aí por não informar. Não, não, não, pior, o push ainda. É da mesma frequência, no 2-1-1. Ok, então o 2045 está pronto para o estacionamento na posição 6. Posição 6 autorizada, está pronto para o táxi. Vai chamar, obrigado. Lido 772, vou direto para o nome. Direto para o 359, chama o centro Recife, frequência 288, antena 2,5, decimal 0. 2,5, olha, azul 2772, solicita a vara pro 195 por 15 milhas para livrar formações. Está livre, 2772. Controle Salvador Azul 5196, passo 2401 150, na chegada Mari, solicita que curtiu a procedura, na frente da fila. Por 5196, sem notificação, desse mantendo 050, preso da chegada Mari, corrijo, chegada Mari, se ativar a solicitação, aguarde por uma posterior autorização. Ok, desce ao 050, na chegada Mari, aguarda a posterior autorização. 5196 da 1. Ocean Air 6311. Uno 648 direita no 211, solo 01. Direita 211, bonito. Azul 5196, voo direto Itap. Itap, 5196. Romeu 48, taxi via Alfa, chamando para Juliette. Alfa, chamando para Juliette, agora aumenta a tua. 6311, take off runway 10. Wind is 170°07, altimeter 71018. Repo take off runway 10, Chanel 6311. De forma 6? Mais umas 10 milhas sem condições de voar coral. Aguarde uma posterior autorização junto à coordenação com IELS 272. Gente, obrigado. Aí 2714, chama centro Recife, frequência 2685, alterna 2545. Azul 3714. Tá escuta? Regindo, chame Recife 288, Altânia 260. 288, 260, bom dia pro serviço. Controle Salvador, bom dia, tá 396. Tá pedindo nível 170, transfere, informação quilo. 3896, acione identificação, desse mantém nível 060, autorizado a chegada Mari. Da Mari, descendo para o 0605, Charlie Mike Papai da Sunashim Taxi. Coming Dial Departure. Coming thing 360. Request flight deck later, please. 30,000. Clear direct load intersection. 6311. Clear later, Ocean Air 6311. Olhar e manter isso no zero. Ali vai ter no zero, eu vou dizer no meio. Azul 272. A escuta, prossiga. Posição raio fica mais à esquerda ou à direita? À esquerda. 7. Vou direto raio, subindo a 180, 2772. Raio é da presente, obrigado, 2773. Livre de decolagem, 648. Para puxa, estacionamento 9098, portão 7. 7 autoritários por táxi. chamando ataque do 9098. Gol 2065, decolada 06, Patolino 208. 208, obrigado. Controle Gol 2065, muito bom dia. 065, contato radar decolada, submarcando em pivô 360, próximo lugar 2 no pé, Goleda. 2000, boa lida, Gol 2065, obrigado. Bono 96, desce para 2 no pé, última transportadora 908. Lilia Sexplay para 90, forma estabilizada no localizador. Azul 5196. Afirmante, prossiga. Para 2003, altímetro instalador 908. Lilia Sexplay para 90, chama estabilizado no curso do localizador. Ok, Azul 5196 desce para 2000 pés, ajuste 1018 e LS X-Ray está autorizado, reportará no curso. Controle Salvador, bom dia, voo no 094, gente da Lima. 094, a notificação, vê se mantém o 070, chegada Maré. 070 na Maré, 094. Confirma autonomia, por gentileza, Charlie Mike e Papá. Passa em 4 horas do fim da autonomia, Charlie Mike e Papá. Este autorizado o táxi até ponto zero da Papá e aporte para mim. Tudo táxi até ponto zero da Papá, você vai para o Charlie Mike e Papá. Nove e meia, desce para 3000 pés, o time é em Salvador, no 018, aguarda o sinal aí, Léo. Desce para 3000, com o 018, entra, 2019. Controle de gol 2065? Sim. Qual a possibilidade, se possível aí, se o senhor puder, com uma ótima? Aguarde, inicialmente, mantenha o limite de tráfego. Gente, obrigado. No 094, desce para 4000 pés, altímetro em Salvador no 018. 4000 no 018, no 094. Espera na Papá, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, autorizado ali e manter cabeceiro no 7. Backtrack, ali no mantém no 7, Charlie Mike Papá. 1175 na Torre Salvador, em 198, decimal 9. 1895 na Torre Azul, 59. Torre Salvador, azul 5.